E hoje trazemos um som clássico, essa voz belíssima da Cecilia Bartoli, mezzo-soprano. Ela já esteve conosco e também voltará outras vezes porque é uma voz inesquecível. Cecilia Bartoli nos visitando hoje e iniciando a semana, semana em que teremos música clássica. E ela canta neste CD que hoje apresentamos, Árias Antigas. Io non ascolterò. Thank you. Thank you. Oh, Super. Thank you. Thank you.